Genes aí atrás. Eu amo, eu protejo, não vejo como obrigação ou um desejo, nem nada que planejo, porém é parte do que sou, parte do que eu almejo. Não deixo de proteger aqueles que fizeram parte do meu vilarejo. Pelejo pra manter o jogo justo, continuo. Na vida tudo tem um custo de varejo, jogando fora depois que usou. Festejo por não escolher o que não posso, nem sempre é tudo nosso, o sonho nunca acabou. Protejo minha alma de gostar do show, negando o ócio, pegando no pé da mentira do negócio. Ativo no indicativo é que vou me impedir de ter motivo pra não ser quem sou. Comendo pão que o capeta amassou, a tinta sangra da caneta quando cospe o flow ou quando assina promissória. Eu sei que minha posição não vai ser provisória. Eu sei que o que amo é verdadeiro e fica além de sua memória. Protejo tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que me ensinou ser tudo aquilo que eu sou. É outra história, a saga continua até que a família alcance a glória. Até que a divisória caia como o muro de Berlim que se quebrou. Protejo a família, aviso quando enxerga a armadilha. O clã que compartilha, domina a ilha. A vida é uma guerrilha, não tô de pilha, por isso que eu digo que não acabou. Protejo a família, aviso quando enxerga a armadilha. O clã que compartilha, domina a ilha. A vida é uma guerrilha, não tô de pilha, por isso que eu digo que não acabou.